Você ligado no Hat-Trick Brasileiro. Salve, salve. Tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo para o episódio número 25 do Plantão do Randão. Eu sou o Victor Hugo, do Neném Magetes, da Quinta 230, desejando a vocês um Feliz Natal neste dia 24 de dezembro, gravando aqui de manhã, antes de eu ir aproveitar este lindo dia de Natal aqui em São Paulo. E estou muito feliz aqui de ter conseguido juntar tudo para poder gravar esse episódio de Natal e não esperar muito para lançar outro episódio, né? E eu acho que eu vou conseguir a mesma coisa na semana que vem, antes do ano novo. Então vamos direto aos comentários. Ah, mas antes, claro que eu não posso deixar de mandar um beijo, um abraço apertado para minha namorada Maria Paula, que está ouvindo o podcast, que tem me dado muito apoio, muito carinho, como sempre. Ela que é uma pessoa maravilhosa e que vem me dando sugestões para os nomes dos episódios. O nome deste episódio 25 será Natal do Quadrado Perfeito, né? Aliás, eu não costumo falar os nomes, porque eu costumo definir os nomes depois que o episódio está gravado, na hora de postar o episódio, né? Dessa vez, estava conversando com ela e ela sugeriu este nome, né? E eu sempre faço um nome engraçado, né? E ela sugeriu esse nome, eu adorei a sugestão, está anotada. E eu agradeço muito, ela sempre dá o apoio. E eu só digo uma coisa para os outros ouvintes: morram de inveja. Ou como diria um amigo meu, ronce. Agora sim, vamos aos comentários. O Victor Oliveira, da Sexta 931, falou que ficou bacana o episódio passado. Ele curtiu o Michael Jackson no final e desejou um Feliz Natal pra gente, né? E claro que o pessoal, às vezes, acaba zoando com a gente, né? Por exemplo, o Takara, do 300 de Esparta, da Terceira 15, pediu um salve pra... Eu não vou falar esse nome, eu também não vou falar esse nome. E região. Eu acho que o segundo nome é o nome daquele vulcão, que, se não me engano, é na Finlândia, que entrou em erupção no começo do ano e provocou um caos aéreo na Europa, né? E o Victor Oliveira pediu pra eu dar um salve pro pessoal do Chinforínfola. Ah, que beleza, todo mundo zoando com meus eventuais problemas de dicção. Obrigado, gente, obrigado, muito obrigado. Que beleza. E o Túlio, e não Júlio, do Goiás Masters, da Quinto 4-1, já vou explicar. Ele manda os parabéns, ele falou que a gente tá mantendo a qualidade, ele agradece eu ter mencionado ele, porém, o nome dele eu tinha lido como Júlio, porque ele usa números, tipo, é 7UL10, mas não é Júlio como eu estava lendo, é Túlio, ele avisou. O Nunes, do Mancha Verde, da Quinta 160, falou que foi um grande episódio, e o melhor foi o salve ao nosso Palmeiras octacampeão. Eu não consigo me acostumar em chamar Palmeiras de octacampeão, sabe? Essa unificação de títulos tá dando muito o que falar ainda. Se você for pensar, por exemplo, no caso do Santos, teve títulos da Taça Brasil, por exemplo, que ele só jogou 4 jogos para ser campeão, entendeu? Então, essa unificação é muito complicada, ainda vai dar pano pra manga. Mas, enfim, somos octacampeões segundo a CBF, né? E o Nunes também falou que se o Palmeiras fechar com o Ronaldinho Gaúcho, tem que fazer um programa especial. Se bem que, pelas notícias, parece que o Ronaldinho tá mais pra voltar pro Grêmio. Mas, enfim, o Falcon, do Zica, da Sexta 348, falou que com o Gustavo, de novo no Masters, ele vai fazer uma boa campanha e falou pra eu continuar ativo com o plantão do Randão pra ver se ele cumpre a promessa, né? Vocês lembram que o Gustavo falou que se o plantão do Randão tivesse se mantido ativo na última campanha dele no Masters, ele teria ido mais longe, né? Vamos ver se ele consegue ir mais longe, essa nossa torcida. O Acaquecendo, do Atrativa da Quinta 249, também comentou sobre isso, que com o plantão do Randão no ar e o goleiros campeão do HTR Masters, não poderia ter temporada melhor. É essa a nossa torcida, como eu já disse. O Eric Schmidt, do Naval, da Sexta 731, falou que só agora que viu os 3 episódios que a gente já lançou em dezembro, que é sensacional que a gente tenha voltado. Final plantando o Randão, é a voz do Hat-Trick. Obrigado. E ele achou legal eu ter conseguido resumir 2 assuntos polêmicos, que foi a parceria com o UOL e as eleições para técnico, a que o Xaxá ganhou, de maneira sucinta e informativa, e falou que ficou show de bola. Ele gostou daquelas intervenções de áudio no episódio 22, né? E ele acha que poderia ter mais porque ficou divertido. Também acho que ficou divertido, mas nem sempre é fácil achar a oportunidade de colocar essas inserções. E eu não quero abusar desse recurso, entendeu? Então, Sempre que a gente puder colocar, a gente vai colocar, mas com moderação. Consuma com moderação. E claro que o Eric também achou sensacional a gente ter citado o feito histórico do Carlos Paris, o jogador do Naval, que atingiu os 300 gols. Ele manda um parabéns pra gente e sucesso nos meus trampos de dublagem. Obrigado, Eric. Muito obrigado. Bom, gente, esse episódio vai ser bem curto, porque eu tô, principalmente porque eu tô lançando ele na sexta-feira, e então as seleções ainda não jogaram, né? Esse episódio deve entrar no ar no começo da tarde. Só comentando então rapidinho, que a seleção sub-20 na Copa América, ela ficou classificada em primeiro lugar no grupo D, e as quartas de finais ficaram assim: Venezuela e Costa Rica, Uruguai e Honduras, Chile e Canadá e Argentina e Brasil. Claro que o pessoal já tá falando que é obrigação ganhar dos hermanos, e eu não entendo, porque teve gente que queria que a gente usasse um uniforme alternativo, roupinha de Papai Noel, com o número 24. Depois até outro usuário mudou essa roupinha pra algo rosa, escrito Maricom. Eu não entendo essa zoeira. Eu não entendo. Eu sei que houve um W.O. aí que os argentinos amaram, ou que a gente fez por acidente. Eu não lembro direito a história, mas... pô, vamos manter o nosso uniforme original. Principalmente contra a Argentina, né? Por favor. Enfim, e a seleção principal vai fazer o seu segundo jogo nas eliminatórias, vai pegar o Quênia fora de casa. A gente comentou sobre a situação da seleção no episódio passado, como a gente está lançando o episódio antes dos jogos das seleções, não tem muito mais o que comentar. Falando do HT Masters, que vai começar na segunda-feira, dia 27, primeira rodada, o Street Fighter, ele vai pegar o Falastin, que é um time jordaniano. Ele é campeão e atual líder da Liga da Jordânia, já ganhou a Copa Nacional duas vezes, e pouca gente tá levando fé no Street, provavelmente por causa do time idoso que ele tem, jogadores velhos, etc. Ainda mais que não pode mais treinar geral, que foi algo que o Street usou na última temporada, né? Que inclusive foi o que levou ele ao título da nossa Copa Nacional, né? E claro, também tem a situação atual do Street, que é sétimo lugar só no Campeonato Brasileiro, não tem nenhum ponto, né? Então ele, infelizmente, não está inspirando muita torcida. Mas eu acho que vale a pena torcer sim, né? Teve gente avaliando que esse jogo, apesar de complicado, é possível ganhar. E claro, e o pessoal está mais confiante também com goleiros, que vai pegar a LDU de Quito, que é campeã equatoriana, mas no momento está em quinto lugar só na sua Liga Nacional. A torcida aqui está mais confiante. Mas o Gustavo avisou que o time dele está muito médio ainda, ele está tentando reforçar, mas o Natal aí no meio deve atrapalhar bastante. E o Britor do Mirassol, foi pouco esperto o Britor, né? Ele falou assim que ele acha que o Gustavo devia compensar o nível do time dele, dando pique. Aliás, perdão, compensar não, foi isso que ele escreveu, mas eu acho que ele quis dizer melhorar o nível do time, dando pique, né? Jogando de pique na Liga, no Campeonato Brasileiro, nas próximas 4 ou 5 rodadas, e tipo assim, poupar uns titulares também seria legal, quem sabe assim, pra evitar problema. Uhum. Muito esperto você, né, Britor? Ah, meus parabéns. Não tá nem querendo facilitar a concorrência no Campeonato Brasileiro, não, imagina. Né? Na Copa do Brasil, na rodada passada, a maior zebra foi aqui o Mulheres. O time da GM Ana sofreu contra o Sputnik da 7-763. O Sputnik é o primeiro colocado da dessa divisão. Ele é comandado pelo Dundum. Ganhou de 4-2 do Mulheres, que não está muito bem na segunda 2, está em sétimo lugar. Deu uma olhada no jogo e, apesar do Mulheres dominar o meio campo, 51,55% de posse, seus ataques laterais superarem as defesas do adversário, a defesa dela ficou fraca, muito fraca, para deter o ataque do Sputnik, que até não era muito forte, mas que ganhou em todos os setores. Então, não teve jeito isso. E vale a menção ao Sputnik, que apesar de provavelmente ser eliminado na próxima rodada pelo Goleiros, ele é o campeão da sétima. Ele é o último sobrevivente da sétima divisão na Copa do Brasil. Então, parabéns pra ele. E o Ziu, só um comentário rápido, o Ziu passou sufoco. O Ziu, que é outro time do Campeonato Brasileiro, ele só conseguiu ganhar do Borca, isso mesmo, Borca Júnior, do Bocarte, né, que é da 7-23, nos pênaltis, e mesmo assim, só 1-0. Só na quinta cobrança que ele conseguiu, que o Ziu conseguiu marcar algum gol. E falando de Campeonato Brasileiro, rapidinho mesmo. Gente, desculpa, esse episódio tá muito rápido mesmo, eu não tive muito o que ver, tá bom? A gente vai melhorar isso no decorrer dos episódios. E eu também não pude fazer nenhuma análise dos jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Goleiros deu um tropeço, empatou com a Areia em casa, isso custou a ele a liderança do campeonato. O Rick Team ganhou do Street por 8-0. O Rick tá voltando a carga depois da última derrota. O Mirassol atropelou o Ziu por 5-0 na casa do Ziu. E o Atrópolis perdeu para o Flamengo por 3-2, né? E o Flamengo, com 100% de aproveitamento, é líder do campeonato. Será que com essa liderança o Haroldo volta a se animar, a jogar, a participar dos fóruns? Vamos esperar isso, vamos torcer por isso. Porque o Flamengo, de segundo, subiu para primeiro com 9 pontos. O Goleiros, com esse empate que ele teve, ele caiu para segundo com 7 pontos. O Rick Team e o Mirassol vêm logo atrás com 6 pontos. E na zona de repescagem, o Areia com 5 pontos em quinto colocado. O Atrópolis apenas 1 ponto em sexto lugar. E Street e Ziu segurando aí as lanternas e o possível, e infelizmente a gente está achando que é provável, bem provável, o rebaixamento direto aí do Campeonato Brasileiro. É, gente, esse episódio foi mesmo relâmpago de tudo. A gente viu pouca coisa. Quero agradecer, como sempre, a audiência e a paciência de vocês. Lembrar a vocês que vocês encontram esse podcast em plantandorandão.blogspot.com, que vocês podem mandar os seus comentários pelo tópico do Plantão do Randão no Fórum Brasil do Hattrick. Podem mandar os comentários pelo blog ou também pelo e-mail plantandorandão@gmail.com. Agradecer mais uma vez vocês, eu espero que vocês tenham um feliz Natal. O próximo episódio deve sair lá pelo dia 30, né? Espero que eu consiga, eu creio que eu vá conseguir sim lançar o episódio novo antes do final do ano. E é isso, não temos mais nada, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.